Pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia, onde me encontro, enfim, sem dúvida uma... Sem dúvida, uns dias assim muito... Muito melhores, vamos lá, não é? Era assim que... Ou é assim que foram estes dias. Pelo menos, pela cidade de Vila Nova de Gaia. Eu era para ir a Aveiro na quarta-feira. Não fui, também por causa da chuva. Mas pergunto à Adriana Pequeno, que já está aqui connosco. Adriana, choveu muito em Ilhavo? Ou foi só em Aveiro? Não, também... Primeiro de tudo. Olá, ouvintes. Não, também choveu muito aqui em Ilhavo, granizo e saraivada também. Saraiva, por assim dizer. Mas também houve muito vento e muita chuva. Mas sim, penso que foi equiparado, penso eu, por todo o país. Claro, não caiu neve, pena minha, já há 29 anos que não cai neve aqui em Ilhavo, mas pronto, caiu muita chuva, saraiva, granizo, e muito frio e muito vento. E provavelmente também as vagas marítimas também eram altas, aí já não posso comprovar. Também não posso comprovar, mas pronto, olha, o mais importante é que efetivamente não houve nada de mais, quer dizer, não é? Aquilo que eu soube não foi como outra vez, com inundações em Águeda e assim. Não, houve talvez quedas de árvores, penso eu, mas assim, inundações em Águeda acho que não. Mas pelo que eu soube, em Coimbra houve queda de neve, sim, e exato, muita, principalmente em Arganil, para esses lados, e também houve algumas inundações e ainda se mantiveram, principalmente aquela inundação no convento, que ainda se mantém com água, infelizmente. E houve neve, que era neve em sítios que não era suposto nevar, como em Fátima, Orém, Leiria. Exato, em Fátima, por exemplo, sim, houve neve. Uhum. Era aquelas coisas que, bom, né? Como se costuma dizer, acontece uma vez na vida. É, não se vê todos os dias. isso é verdade. Olha, temos aqui uma novidade com respeito ao nosso programa, porque agora vais ter que ser tu dizer os nomes das músicas. Sem problemas. Pronto. Senão cada vez que for eu isto vai ser um 31, vai ser uma tragédia grega, não é? Até porque hoje nós vamos à Grécia, não é? Vamos à Grécia, exato. Vamos a esse país cheio de ilhas, porque a Grécia tem muitas ilhas, e nós vamos lá fazer assim um tour pelas ilhas, principalmente aquelas que uma pessoa pode ir visitar, não é? É, porque nem todas elas são habitáveis, acho que só 200 e tal ilhas é que são habitáveis. É, mas vamos lá fazer uma visita aos nossos amigos gregos. Claro que nos vamos ver gregos para nos entendermos, mas isso é outra história. Olha, eu gosto do nome do primeiro artista. Eu também. É engraçado. Porque se não é ladrão, parece. Não sei, penso que não. É, pode roubar corações, talvez, mas... Mas então, sim, vamos então iniciar as nossas três primeiras músicas, certo? Exato, com Saque as Ruvas, com This Is Our Night. Pois, tem tudo a ver. Ruvas, ruvas. Ah, é, mas não sei como é que em grego isto se lê, mas. Pronto. Ruvas. É ruvas. Pronto. É ruvas. É. Se for ruvas, a gente rouba para ele, não é? Pronto. Nada contra o homenzinho. Nada. A segunda música é o. Talvez o mais conhecido da lista, de Amigos Russos. Com Zorbel Grego. E a terceira cantora é Natassa Teodorido, penso eu. Natassa? Natassa. Natassa. Não seria Natassinha? Não, é Natassa. Teodoro. Não, não. Olha, daqui a pouco vais a Penanti. Boa, quem? A Penanti? Sim, é a música que é da taça. Teodoro e Du canta a Penanti. Ah, tá bem, pronto, olha. Deixa-te a Penanti e depois olha. Rasca-te. Está-me a arrumar, pronto. Se rasca-te. É. Pronto, está bem, cara. Não mais nada, fu. Não mais nada. Pronto. São as três primeiras, não é? São as três primeiras, exato. Nós já vamos voltar daqui a pouco. Vamos ficar então com estes três temas. Eu espero que possam apreciar a nossa emissão. Já sabem que sugestões, críticas para o nosso e-mail do costume, há dois, aliás, geral.radioantenaweb@gmail.com ou se quiserem, carlosbonaparte@antenaweb.info. Daqui a pouco vamos ter informação 3 em ponto, a primeira vez que isto vai acontecer na Rádio Antenaweb, isto vai ser tudo assim. Até ao final da primeira semana vamos ter o que acontece pela primeira vez na Rádio Antenaweb. Pela primeira vez uma emissão foi com atraso, pela primeira vez uma emissão não foi ao ar, pela primeira vez... Não. Estou sendo pessimista. Pela primeira vez... sei lá... Pela primeira vez terminamos um programa em direto, pela primeira vez iniciamos um programa em direto, pela primeira vez respiramos fundo em direto. Sim, até ao final da primeira semana, depois já vai ser... Depois já vai mudar um bocadinho, que é... Pela segunda vez que isto acontece na Rádio Antenaweb. Ah, não. A primeira vez é que custa mais. Pois, não sei. Sim, é mais nervosismo, é o medo que algo corra mal, que nos enganemos, que não gostem do nosso programa, portanto... Sim, aliás, neste momento eu sei que a Adriana está a sair, para agora com toda a certeza. E eu também acho que sim, mas não tenho a certeza, só vou tirar no seu disco aqui um bocadinho. Também quando vi os comentários dos nossos ouvintes, né? Certo, ok. Mas com certeza que está, mas também se estivesse, eu batia aqui na máquina, punha de castigo, não almoçava hoje. Okay. Almoçar também já não pode, já almoçar, mas não jantava hoje. Pronto. Mas já é caldo verde, portanto, nem uma folhinha, nem uma rodelinha de chouriço, viste, máquina? Já agora também não achava, pronto. Não, achar, não ia deixar a máquina sem comer, não é? Só depois quem se lanchava era eu. Mas pronto, mas então vi aqui o Robas, antes que ele nos roube alguma coisa. Exato. E depois já voltamos para a segunda parte do nosso 3 em ponto. Para quem não conhece, fica a saber que o 3 em ponto é mesmo assim, tem duas partes. Uma delas mais dedicada, vamos lá, à música, não é? Outra parte mais dedicada à informação, também com música, mas mais dedicada à informação. E nós já voltamos então daqui a pouco. Para, enfim, para trazermos mais três temas e, claro, a nossa informação 3 em ponto. Já temos aqui um carro aqui a dizer, anda lá, dá para frente, ok, então vamos lá, a música, nós já voltamos aqui a pouco, tá bom? Até já! Turn into gold. Time has come, so make a stand on your own and take command. Beat the odds, you will survive. Stronger now, you feel alive. Rising up, get into place. Feel it in your heart when you are winning this race. When I look into your eyes, it comes as no surprise. This is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it. Just wait and see. This is our night. Time for a change, baby. Yeah, we don't be old. Take a hold and be free. This is our night. Fly to the top, baby. Yes, we can do it. Just wait and see. This is our night. Time for a change, baby. Get rid of the old, take a hold and be free. This is our night. night of nights, getting now to stand and fight. Don't back down, just look within. Do it now, I know you will. When I look into your eyes, comes as no surprise. This is our night. This is our night. Mais uma que toca já a seguir. Κάνα με λάθη, μα σε μια αγάπη κάθε λάθος είναι δρόμος. Γέματος κόσμο, μα εσύ πηγαίνεις μόνος. Δε σε χωράνε τα στενά της λογικής. Κάνα με λάθη, μα είναι τώρα η ώρα να τα διορθώσω. Τώρα αμέσως, λίγο πριν το μετανιώσω, πριν να με σπάσει το αντίο που θα πεις. Δε με νοιάζει τι έγινε, δε με νοιάζει ποιος έφταιξε. Ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα, ας είναι στα ψέματα, πάλι απέναντι βρίσκεσαι. Να σε δίπλα μου έμαχα, γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Κάναμε λάθη, μα σε μια αγάπη κάθε λάθος είναι δρόμος. Με έναν τρόπο δεν ξοδεύεται ο χρόνος. Αν κάνεις βόλτα μέσα σε γλυκές στιγμές. Κάναμε λάθη, και τι έγινε και ποιος δεν έχει κάνει. Αφού έχω δέσει στο δικό σου το λιμάνι. Δεν με τρομάζει κάτι πια από όσα λες. Δε με νοιάζει τι έγινε, δε με νοιάζει ποιος έφταιξε. Τα στην είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα, κι ας είναι στα ψέματα, πάλι απέναντι βρίσκεσαι. Να σε δίπλα μου έμαθα, γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Δεν με νοιάζει τι έγινε, δεν με νοιάζει ποιος έπαιξε. Ας την είδα τη σφαίρα, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα, και ας είναι στα ψέματα, πάλι απέναντι βρίσκεσαι. Να σε δίπλα μου έμαθα, γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. E já cá estamos ouvintes, depois deste momento musical, a Natassa, Natassa, Natassa, Natassinha, dá para tudo. Digo eu, não sei, o que é que achas, Adriana Pequeno? Se a Natassa dá para tudo? Talvez. Talvez dê. Bem, se é uma Natassinha, se é Natassinha não dá. Se é Natassa, eu acho que já cabe, ou tem que ser a natação? Não, natação é outra coisa. Olha, mas não foi inventado. O que é que foi inventado na Grécia? Foi natação ou maratona? Ou as duas? Eu penso que. Que a maratona, penso eu. Talvez. Talvez. Eu ouvi há uns tempos uma piada muito engraçada à conta de. Porque houve uma... Houve uma... O que é que eu ia dizer? Houve uma piada, basicamente, que se disse à conta de... Quando houve aquela maratona em Boston, não é? Sim. E, basicamente, houve quem dissesse que fazer... porque havia aquela questão de serem que em vez de ser uma maratona foi uma matarona. Enfim, porque matou, enfim, pessoas, enfim. Mas havia pessoas que diziam isto, fazer piadas com aquela maratona é uma Boston. Porque a maratona foi uma Boston. Pois, percebi. Pronto. Olha, vamos dar a nossa informação 3 em ponto? Bora! Ok, então. Vamos à nossa informação 3 em ponto. Para já, sou apenas eu aqui, a nossa colega Adriana Pequeno já não está em linha, mas vai estar dentro de alguns instantes. Para já, sou eu apenas. Peço desculpa, estou-me a ouvir muito longe, vou tentar corrigir essa falha. Mas enfim, sei que pelo menos já estou a ser compreendido. Vamos lá. Então, a nossa informação 3 em ponto. Ok, agora sim, aqui mais um pequeno incidente, mas enfim, isto corre melhor. Adriana Pequeno, isto corre melhor quando foi a missão experimental. É sério? É verdade, mas... Mas agora sim já estou a ser ouvido nas devidas condições. Bom, pelo menos é isso que aparenta. Vamos seguindo. Eu acho que tudo vai correr da melhor maneira. Ora bem, então, ok. Diziam então que há muitas informações que tenho para vos dar, porque esta é a primeira vez que temos, portanto, emissão ao vivo, de uma forma mais oficial, e basicamente, já agora dizer que a Adriana Pequeno está aqui na nossa companhia, dizer que efetivamente é um dia muito intenso, por vários motivos, cheio de novidades, cheio de acontecimentos e, portanto, um dia muito propenso também a estas pequenas falhas que vão surgindo e que esperamos que não voltem a acontecer, não é? Que vão sendo colmatadas, que vão sendo resolvidas e que eu espero que não impeçam os nossos ouvintes de nos escutar. E enquanto isto, tento também ajustar aqui o volume aqui da nossa colega Adriana Pequeno, não dela especificamente, que ela, enfim, ajustar o volume da Adriana Pequeno, não era bem isto que eu ia dizer, mas, Adriana, desculpa lá, não era ajustar o teu volume, estás bem, mas sim ajustar aqui o volume da nossa conversa. Só para nos certificarmos de que está tudo bem e de que tu me consegues ouvir perfeitamente, certo, Adriana? Certo. Ok, pronto. Porque para a Adriana, que não estava a acompanhar, tivemos aqui um momento em que não estava a sair para o ar e, portanto, agora sim, tudo resolvido. Dizia eu então que é um dia cheio de novidades, é um dia cheio de vários acontecimentos e vamos por partes. O primeiro deles está relacionado com o facto de termos emissões em direto, não é? A primeira novidade é aquela mais relevante, temos aqui emissão ao vivo e, portanto, é a primeira vez que a Rádio Antena Web, ou Antena Web em toda a sua história, tem emissões ao vivo. No ar, desde 4 de janeiro de 2010, nunca tinha acontecido um facto destes, a Antena Web ter programa feito em direto. Mas aconteceu hoje, dia 28 de fevereiro de 2016, e ainda bem. Com respeito àquilo que eu também queria dizer, ainda referente à Rádio Antena Web, é que surgiu também no dia 22 algo que era totalmente inesperado, que é nós conseguimos garantir, entre 22 e 25 de fevereiro, conseguimos garantir uma programação nova. Portanto, conseguimos, porque a Rádio Antena Web antes era um repositório de programas e agora... e agora não. Agora tem programação independente. Sim, os programas realmente estão disponíveis para download também, ou vão estando, mas eu digo vão estando porque o nosso 3 em ponto, como é feito em direto, não está disponível na altura em que vai para a hora, como é lógico, só depois. Mas diz eu que, efetivamente, é uma... Ou seja, os programas vão estar disponíveis para download, mas são independentes. Eles não passam em nenhuma outra rádio do grupo Antena Web. Antes de tudo, e aliás, antes de prosseguir, pergunta-te, Adriana Pequeno, o que é que te parece agora que estás a fazer aqui emissão ao vivo, o que é que tu sentes ao fazer emissão ao vivo? Agora que é sério, não é? Já não é experimental. Pois, agora que é sério. Agora é doer. É a primeira vez, não é? E a primeira vez sinto-me nervosa, porque tenho o receio de dizer algo que não devo, coisa que nos gravados uma pessoa podia cortar e aqui não posso. Mas isso até é bom. E é uma forma também de saber como é que os ouvintes gostam da minha prestação para o programa. E acho que é uma mais-valia para o nosso grupo. E até para mim. Sim, se bem que também estava aqui a pensar, nós nunca editamos nada. Nós nunca cortamos. Nunca cortamos. Não. O que saiu, saiu e acabou. Acontece, paciência. Que não acontecesse. Aqui isto é assim. É. Realmente é daquelas coisas. Eu pessoalmente aprecio muito. Nós sempre fomos. Eu sempre fui. Sempre me disseram, Itália, vais, um dia que fizeres emissão em direto, vais ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem, uma coisa que não tem nada a ver é que se o leitor não começar a gravar, eu posso repetir a gravação sem prejuízo. Aqui não. Aqui, por exemplo, ficamos sem sair. Eu fiquei sem sair para o ar durante um bocadinho e não tive como remediar, pronto, paciência, não é? Essa é a parte que é pena e que realmente não, pronto. Mas de resto, efetivamente, fazer emissão, pelo menos para mim, é normal, porque, não sei, porque estou aqui com vocês na mesma, porque sempre fiz isto com o mesmo gosto. E enfim. Adriana, diz-me uma coisa, tu já jogaste aqueles joguinhos que estão a ter na live, ainda não? Ainda não. Ah, mas devias. Que era para agora explicar aos nossos ouvintes. Ah, mas tu explicas, não é? Ou não foste à página? Ainda não fui lá. Out. Adriana ainda não foi à... Vocês já viram? Ela ainda não foi à página. Vocês já viram? Isto é algum assunto. Membro da direção da Antena Web ainda não foi à página. Isto é castigo. Quer dizer, desses que vais aqui aumentar volume, tirar volume, quer dizer, isto é... Não, a ti não está a meter o volume. Diminuiu aqui o volume da nossa conversação. E também já estou certificado de que se discuta, agora sim, em belíssimas condições. Agora estamos a 100%, eu a dizer isto, agora a internet, bolos, mas já estamos a 100%. Portanto, está tudo ok, não há aqui interferências, não há aqui coisinhas a correr menos bem, está tudo ok, pronto. Dizia-te eu já agora, Adriana, que... Pronto, aliás, perguntava-te eu, mas também tens um certo desconto porque, efetivamente, não... Pronto, isto só está disponível desde hoje, não é? Portanto, só desde este domingo é que está disponível os jogos no nosso site live.antenaweb.info ou qualquer uma das rádios Antena Live, os ouvintes podem ouvir, podem jogar enquanto ouvem as nossas músicas. Nós achamos que, e como eu disse hoje na notícia, nós achamos que realmente um programa, uma rádio que só tem música, não tem programação e que até só tem uma página inicial, não é atrativa. Não é, nunca tive. Ainda assim nós temos conseguido chamar a atenção dos nossos ouvintes, temos tido cada vez mais gostos, temos tido cada vez mais participação. Ainda hoje, e esta é uma informação que até a própria Adriana vai saber pela primeira vez, subimos mais 15 mil posições no ranking do Google, o que é um ótimo sinal. Portanto, 889 mil posições no ranking do Google desde 10 de janeiro, é ótimo. Uhum. E diziam então que, efetivamente, a ideia é que os ouvintes possam sentir-se ainda mais cativados a visitar os sites das rádios Antena Live. Isto é, Antena Live Classics, a Personal, a Portugal, a Fiesta, a Relax, a Ritmos, enfim. Porque aí vão ter, para além de cães a ladrar, porque assim vão ter um... Eu não sei se é aquele ladra, não ladra, já não me lembro. Sim, há um que ladra. É isso. É, também há um cão que ladra. Porque... Não desta maneira tão efusiva, ele pensa que é para ele, mas não é desta maneira tão efusiva, é outro cão. Porque nós temos alguns joguinhos muito interessantes, e um deles tem vários animais, não é? Tem, esse já jogaste, que eu lembro que estavas enquanto a gente estava a escolher. Sim. Enquanto a gente estava a escolher os jogos. Ah, então tem aqui uma raposa. Diz lá, diz o que é que essa faz. Ah, tão giro! Esses jogos são, portanto. As pessoas podem adotar um animal enquanto estão a ouvir a música, estão ali a mexer, a fazer festinhas e o animal interage com a pessoa, ou fazer o som habitual que eles fazem, como um gato a ronronar, ou gestos que eles fazem, como um macaco a saltar de ramo em ramo, a balançar uma preguiça, pronto, seja o que for. E a pessoa com o rato a tocar-lhes, eles vão fazendo as suas coisas habituais. E é uma forma de interagir. Já os outros jogos. São jogos simples, como o Sudoku e joguinhos assim matemáticos e que a pessoa pode estar ali entretida uns minutos enquanto está a ouvir a música, para não estar só olhar para o site. É isso. Exatamente. Pronto. Pronto, é daquelas coisas. Isto é bom mesmo por causa disso, porque assim os ouvintes podem entreter-se enquanto estão no nosso site, não é? Enquanto estão, sei lá, porque querem realmente, gostam de uma música, por exemplo. Ou até isto. Estão, sei lá, estão mais... estão mais tristes, estão mais aborrecidos... Então, basicamente, podem ir ali ao site, entreter-se um bocadinho. Aqueles jogos não são complicados, não é preciso registar-se, não é em redes sociais, não é... Não. São coisinhas muito simples, são coisinhas muito básicas, como quem diz, não é? Em termos de programação, porque há coisas que são um bocadinho mais complexas, como aqueles jogos dos puzzles que nós temos lá, são para aí 3 ou 4 jogos que nós temos de puzzles. Sim. Temos para aí 3 ou 4 jogos de puzzles. E, portanto, dá sempre para o ouvinte se distrair um bocadinho mais, e enquanto ouve então música de qualidade, que é sempre a nossa prioridade, possa também divertir-se um bocadinho. Bom, esse é o propósito. E estas são as duas principais novidades da rádio, do grupo Antena Web. Uma, as emissões em direto da rádio Antena Web, e outra, agora então, estas animações que temos nas nossas rádios Antena Live. Dizer também que, caso queira consultar a programação, basta consultar. Aliás, eu acho que o endereço já lá está. Eu acho que já está disponível, mas para todos os efeitos eu vou dar aqui o endereço direto: radio.antenaweb.info/programacau.htm. Olha, de propósito, cau, se fosse um acento era cão. Pronto, eles estão aqui a manifestar-se. Mas é programação sem acentos, não é? Portanto, programação.htm, sendo que programação não tem acentos. E agora, Adriana, tempo para que tu digas as tuas, como quem diz, próximas 3 músicas. Vamos lá. Ok, então vamos lá às nossas próximas 3 músicas. Não, essa não foi uma. Portanto, vamos ouvir o Aris Alexiou com Tango de Évora. Vamos lá. Depois vamos ouvir o sérvio Goran Preković com o grego Jorge Dalaras com Night. E por último, vamos ouvir a Despina Vandy com Opa Opa. Opa Opa. Oh. Isto, sabe o que isto me faz lembrar? Ah, já agora, antes de mais. Olha, eu até me esqueci. E nem podia. Pois é, o nosso Informação 3 em ponto. Eu nem sequer dei aqui o indicativo. Mas pronto, olha, já está. Pronto, está agora. Ora bem, ouvintes, vocês estão a ver estas três músicas, não é? Sabes o que é que me faz lembrar isto? Opa Opa? Não. Eu não sei se tu te lembras. Ah, que giro! Tango Évora, olha que eu nem sequer tinha visto isto. Uh-huh. E tu disseste, mas eu estava aqui tão concentrado aqui que nem sequer tinha. Que giro! Tango Évora, obrigado. Por ter lembrado aqui do nosso país, de Portugal. Deve ser para nossa. Temos uma crise em comum, não é? Exato. Quer dizer, não, porque a nossa crise nem tem nada a ver com a crise grega, mas pronto. Não. É crise, não interessa. Não, por acaso não é, não, felizmente não tem nada a ver. Felizmente para nós, claro. Dizia eu que vamos então ver estes três temas e o nosso 3 em ponto vai ficar por aqui, não é? Oh, nem cheguei a falar sobre a Grécia. Ah, então fala sobre a Grécia. É, queres que eu falo? Pô, sabes alguma coisa? A parte de ser o Apollos, que são os nomes de 52 em Olos. Não. Então a Grécia, oficialmente helénica e conhecida desde a antiguidade como Hélade, é um país localizado no sul da Europa. Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia. Está localizado, ou melhor, estrategicamente localizado no cruzamento. Estás a ver aquele cruzamento? Entre a Europa, a Ásia. Não tem nada a ver, não é? Mas é mesmo isso, não é? O Médio Oriente e a África. Tem fronteiras terrestres com a Albânia, a noroeste, com a República da Macedónia e a Bulgária ao norte e com a Turquia no nordeste. O país também é composto por 9 regiões geográficas: a Macedónia, a Grécia Central, o Peloponeso, a Tessália, o Epiro, as Ilhas Igeias, que incluem o Dodecaneso, ai meu Deus, e Cíclades. Camedo? Não, Dodecaneso. Ah! E Cíclades. A Trácia, a Creta e as Ilhas Jónicas. O Mar Egeu fica a leste do continente, o Mar Jónico a oeste e o Mar Mediterrâneo ao sul. Depois, ainda tenho mais coisinhas a dizer sobre a Grécia. A Grécia moderna tem as suas raízes na civilização da Grécia Antiga, que foi considerada como o berço de toda a civilização ocidental. Então, é o local de origem da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da literatura ocidental, da historiografia, da ciência política, de grandes princípios científicos e matemáticos, das artes cénicas ocidentais, como a tragédia e a comédia. A Grécia é um membro fundador da Organização das Nações Unidas, é membro do que hoje se chama União Europeia desde 81 e da Zona Euro desde 2001. E também é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte desde 52. E pronto. A Adriana sabe que há umas coisas. Oh, já agora também há, assim, havia antes uns gregos. Ai, não disse que o Monte Olimpo é a montanha mais alta. Tem quase 3 mil metros. E depois havia os deuses, não é? Zeus, Atena, Afrodite e afins. Exato. Já agora, só por curiosidade, sabes de onde é que vêm as palavras poliglota, politeísta, politeama? De Politeu? Não. De Politeu, não. Não. Esquece. Vem de Polis. Polis eram as antigas cidades de Estado da Grécia e que eram, se caracterizavam por serem grandes, certo? Como era, por exemplo, o caso de Atenas. Mas também havia outra questão, que era o facto da, como é que eu ia dizer, destas cidades se caracterizarem por serem autossuficientes, muito autossuficientes. Claro que havia mercancia, claro que havia transações, mas era tudo muito mais reduzido do que agora, em termos de percentagem, claro, não estou a falar em termos de população, porque é lógico, isso é óbvio, mas em termos de percentagem, era muito menor do que hoje. Hoje todos dependemos de todos, demasiado até diria eu, mas isso aí se calhar daí até não, porque serve de moderador quando há guerras, não é? Serve de dissuasor, não é? Mas porque uns dizem, ah é, olha, se entras no meu país em guerra, corta-te a água. Ah é, cortas-me a água e tu cortas a luz. Epá, então para aí, eu não sei como é que eu parco mais. Pronto, mas é um bocado para aí. E então, basicamente, pronto, as polis eram as antigas cidades-estado, era assim que se chamava, cidades-estado gregas. Eram as polis. Daí surgir politeístas, porque eram muitos, ou seja, poli no fundo é muitos. Politeístas, politeama, quer dizer a cidade, ama-te. É uma mistura de grego com. De uma mistura de grego com, neste caso, com latim. Politeama. Ou seja, a cidade, ama-te. Basicamente é isso, é como se chama esse mítico teatro, não é, que nós conhecemos, em Lisboa. Pronto, e basicamente é isso. Agora sim, ouvintes, vamos ficar por aqui, não é? Exatamente. Então, para vocês, votos de uma ótima tarde e esperamos que tenham gostado desta nossa emissão. Eu tentarei da próxima vez estar mais perto, ou seja, mais que os amigos. Mas diz-me tu, Adriana, porque me ouves pela mesma fonte, tu consegues me entender corretamente? Eu consigo entender perfeitamente. Tu okay. Agora, para a próxima vez, já estás vacinado. Sim, não, mas eu acho que os ouvintes também conseguem ouvir perfeitamente. Ouvem-me, parece que estou tipo debaixo da mesa, mas ouvem. É por aí, não, não é? Não, por acaso não, estás por cima da mesa. Sim, estou por cima da mesa. Estou junto a uma cadeira, neste caso. Estou sentado numa cadeira, mas. Mas pronto, mas enfim. Bom. Vamos ficar então por aqui e ouvir o Aris Alexio com Tango de Évora. Exatamente. Ouvintes? Até para a semana. Exatamente. Até para a semana. Να μη θυμάται να ξεχνάει τη φύση. sem que és que daria no ma palo sorrias espernicolero ti se fibias tintanissine foglie di scorpa chianami φορτηγά ήρθα στη ζωή μου αργά αργά και να την αρνηθώ μεγάς ερωτάς και τρόμος είναι η νύχτα που μεθώ στο δρόμο με τυφλόν φώτα ποιος με κοίτα. Η καρδιά μου θέλει να πετάξει να πετάξει του Θεού να μοιάσει τέλος και αρχή, γκρίζα μου ψυχή, η αγάπη φλόγα σταλτή, η αγάπη φλόγα σταλτή, η αγάπη αυτιά. Μουσική, η αγάπη φλόγα σταλτή.